saber que estamos juntos, vivendo a cada dia a emoção no bater do coração. Como foi tão bom te conhecer, sentir tua forte mão a me erguer, mesmo eu não merecendo o teu amor. Sei que tu não julgas o homem mau que eu sou. És a estrela linda da manhã, Cordeiro Santo, Príncipe da Paz. Não há poder maior do que o teu. Senhor Jesus, pra sempre tu és meu. Pra sempre tu és meu. Saber que estamos juntos, vivendo a cada dia a emoção no bater do coração. Como foi tão bom te conhecer, sentir tua forte mão na minha. O homem mau que eu sou. És a estrela linda da manhã, Cordeiro Santo, Príncipe da Paz. Não há poder maior do que o teu. Senhor, sempre tu és meu.